autorizado para Serra November Hotel Papá, nível 065, decolará da pista 17 após a decolagem, manterá a linha do litoral a 1.500 pés. A frequência do controle Salvador é 119.35, torre 118.30, transponder 5067. O Ice Golf Oscar, o contagiamento está correto. Após a decolagem, a curva será à direita. Chame agora 118.30 para acionamento. Ice Golf Oscar, chame para ingresso, pistão no 7. Ice Golf Oscar. Alô, tá 3859? 3859, prossiga. É, o gate é o 08, senhor, pushback, acionamento. Ciente, 3859, temos um tráfego da companhia que foi autorizado... Não, corrigindo, tá autorizado no 8, chame para o táxi 3859. Chamará, 3859. Taxotan 3304. Está com 138-138, alterna com fins de autonomia de 3 horas e 50. Autorizado o táxi à direita via Índia Alfa e Golf no ponto de espera da 28-118-30-3304. De Alfa e Golf, ponto espera 3830, está lá na escuta 3604. Torre Salvador, o 3663 está pronto no ponto de espera da 28. Pistão 3663, pista 28, autorizado alinhar e decolar, vento 250 graus com 629. Livre alinhada e decolar da 28, ou da 3663. De Golf Oscar, à esquerda, via pista, reporte alinhado e pronto. Só autorizada a descida para 2.500 pés, altímetro 1014. Para 2.500, 1888. Solo Gol 605, puxa o back estacionamento no 07. Gol no 605, aguarde, a aeronave da TAM está fazendo pushback no 8. Assim que o tráfego liberar a retaguarda, inicia o seu pushback. Assim que o tráfego passar a retaguarda. Afirmativo, assim que o tráfego da TAM iniciar o táxi, está livre, pushback 605. Correto. Paulo, está 3859, estacionado para o táxi, alternando Campinas, 4:50, o POB 106. O 3859, senhor, acionado, alterna Campinas, 4:50, POB 106. 63, decolado aos 23, controle 1935, bom voo. Hector, 3663, tenha um bom dia, senhor, bom trabalho. 259. Só está autorizado o voo 363, informar interceptando a final. Vamos voar 362, depois 363, está final a trabalhar. Escute interceptando a final. Reportarei. Sim, se o senhor aguardar mais um pouco aí, eu vou tentar fazer um novo contato. Ah, positivo, senhor. A gente já conseguiu aqui um retorno da companhia, só poderia confirmar só o vento aqui em Salvador? Ah, ok. O vento é de 260 graus com 5 nós. Ah, muito grato, senhor. Pista 3663, contato para dar na decolagem, suba ao nível 340. Sente livre para o 340, confirme? O nível que eu recebi aqui foi 340, confere com o original? Confere, afirmativo. Sobe para o 340, TAN 3663. Controle Salvador, é o 767-26, da Quebec. 767-26, a sua identificação está autorizado via chegar a Cária, altímetro 1014. Via chegar a Cária, altímetro 1014, 767-26. Controle TAN 3663, solicita um desvio à direita, proa 280, por 15 milhas. Se a gente repita os desvios que forem necessários, no atraso pode informar, TAN 3663. Segue, TAN 3663. Preciso, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Whisky Golf, Coição Papá Romeu Whisky Golf Oscar. Dia Whisky Golf Oscar. Mantenha-se a 1.500 pés no corredor, aliás, na linha do litoral, não me escuta. 1.500 na linha do litoral, o Golfe. Mais uma vez, bom dia, o TAN 3304, aproximando o ponto de espera da 28, está pronto. Mantém o ponto de espera. Deposição, 3304. Para o táxi, Gol 605, tem 132 a bordo. 132 a bordo, 3, 4 horas e 10 autonomias, está na Campinas. Dando desvio, poderia coordenar para voarmos na proa da posição Eudes? No ponto de espera da 28, 118, decimal 30, no 605. Juliette Alfa, 1830, no ponto de espera 28, com 605, obrigado. É. Solo Salvador, Oxaner 6311. Oxaner 6311, prossiga. Seria a nossa aprovação para Guarulhos. Aguarde a autorização, altímetro 10 no 4, Oxaner 6311. Apenas confirmando, provável da Eld, né? Não, será Gole Eval, após Eval, eu disse. Gole, Val, eu descrevo. 888, continua a aproximação, pista 28, 260 graus, 04 nós, ajuste no 0, no 4, voo no 888. Mate, está passando o Serra Vito 363. Sente. Deverá manter pro até cruzar o 030, livre alinhar e decolar, o vento 250 graus, 04 nós, TAN 3304. Nem decola, cabeceira 28, só manter o eixo até o 030, 3304. Torre Salvador, muito bom dia, alta 3859, ponto de espera da pista 28, pronto para decolagem. 3859, bom dia, mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso. 3859. Golf Oscar, após fora da barra, autorizado a curvar à direita e interceptar a Rádio Aldeão. 3-0, Golf Oscar. Bate G150, Webjet 6726. Jet 6726 foi autorizado via, porém agora desça restrita até o 40. Na chegada cabe, 6726. Descida até o 40, 6726. C663, chame o centro Recife, frequências 1-3325 no 288. Nova Recife 1-3325, alterno 1-2-8-8, centro 3-6-3, bom dia. Bom. Chegou o autorizado a prosseguir direto, ainda mantendo 1510. Ok, direto, mantendo 1510, eu vou. Decolado aos 29, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Dando a. Aliás, informe em Lama, interceptando a final do procedimento VOR Delta Mike Echo da 10, aliás, da 28, desça para 2000 pés, 1014. Objeto 6726. Descendo para 2000, estado 1014. Após ficar e voar Lama, informará na final da 28, Objeto 6726. Controle, bom dia, TAM 3304. Bom dia, TAM 3304, contato radar na decolagem, está liberada a restrição, suba 360, saída agora. 360, saída agora. Salvador, 3602, atrás. 3602, a sua identificação, desça para o 040, para o Adicari. 040, vou na Pro do 363, ok, senhor? 363? Gente. É. 3602, solicita o médico a bordo antes do desembarque, ok, senhor? Nós já passamos a informação para a torre que irá informar em certo. Obrigado. Chama o solo 1219 antes de ingressar na Alfa, gol 1888, solo aos 31. Sim, vai chamar o solo antes de ingressar na Alfa, 1888 graus. Permanece vigilante. 050, voa Júnior, identificou, a intenção é R9 da 28. Acente, prosseguindo até Cari, após Cari 363. Após Cari, após 363, gol no 982. Autoriza a voa da El, manter o chegado do 92? É que da El é fixo de saída, senhor. Fixo de saída. Baliza a saída da El. Sem problema, então. Vai voar Cari, depois voa o 33, gol no 92. Controle ao trip 5414, muito bom dia. Dia, trip 5414, já transferido por Ilhéus. Estamos mantendo para o Dijona no momento às 23 milhas. Tente para o Dijona, está sob vigilância radar, na escuta para a descida 5414. Vai reportar a descida 5414. Vai chamar ao sol novamente, 882. Aguarde mais um minuto, estamos aguardando o contato do ACC, o 63 Nuno. Não temos a sua autorização de tráfego ainda, aguarde. Aguardando então, 63. Paulo Gol 1888, bom dia. No 888, táxi via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 71888. 353859, bom dia. Docente, já escuta assim que estiver voando, livrando as informações 982. Obrigado. Departure 10353859, minor, code of 1500 up to flight level 360. 3859, we have contact on departure, climb flight level 360. Climb and maintain level 360, then 3859. Meia 605, livre decolagem, 220 graus, meia dúzia anos. Decola 605. Juliette, Juliette, Mike, controle. Mas quanto senhor? Juliette, Juliette, Mike, possui estimado de pouso? Juliette, Juliette, Mike, chame o centro Recife, as frequências são 1288-2545, informe estimado de pouso pro, pro centro, ok? Positivo, vou parar um momento. Alô, copiou, tá 3454? Afirmativa, aguarde autorização 3454. Guardando, subida prevista, por favor. Não tenho ainda, aguarde um minuto. 1-5, Fortaleza, tá? 1-6-5, copiado, informe ao centro Recife, chame o em 1-2-6-8-5-2-5-4-5, Juliette, Mike. Tradução, bom trabalho. Vou. Vai fingir 1-7-0-1-9-2. 2 foi autorizado até o 50. 50, 9-10, obrigado. Controle é o 35-4-4, você pode vir à direita para evitar a formação. Aproximadamente aí umas 10 milhas após Jona. Retina atrás, ele informar. Controle igual no 605, decolou? 605, contato radar, decolagem. Contato radar. Objeto 6726, cruzando agora o 055, confere. Confere. Só de completar? Afirmativo, tem condições. O visual com a pista, 6726. Visual. Está visual, chama agora a torre, C183, objeto 6726. Torre Salvador, bom dia, Webjet 6726. Autoriza no 605. Confirma a Força Aérea que chamou o controle? Ajuste 1014. Já baixado e travado o Webjet 6726. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320 pela rota Peruísque 50. A saída é Gole Eval Eudes, com decolagem da pista 28. Após a decolagem, a curva é à direita. Corrigindo, a curva é à esquerda após a decolagem da 28. O controle de Salvador é 11935, a torre 11830 e o transponder é 5126. Arochaner 6311, foi autorizado 320 Guarulhos, Ampero Isque 50. Decola da 28 com curva esquerda, saída Gole Eval. E após Eval, voa direto Eudes. 11935, controle de saída. 11830 é a torre, 5126 é o transporte. Afirmativo. E apenas confirmando a saída com curva esquerda após a 28. Chame para autorizado o acionamento pushback, chame táxi, 6311. Livre push, chamará para o táxi, 6311. 2859, chame o centro Recife, frequência são 1-3325-1288. Ah, escuta. Quantas milhas irá manter essa proa para desvios? Já vai retornar já pro Gole. 3859, controle. 605, vem Crate da presente, gol no 605. Crate, o gol no 605. No 3859, controle. Azultan 3859, se desculpe, no controle, aciona a identificação. Série 2704, estou autorizado a descida para o nível de voo 050, por adianto. É, confirmeu, operando em toda extensão na pista, senhor? Positivo, em toda extensão, vento 220 graus, 089, livre pouso, objeto 6726. Livre pouso, 6726. Do Recife, nível 330, pela rota Perusque 58, decola da pista 28, após a decolagem curva à direita, saída Aron, transição Melim, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118 decimal 30 e o transponder 5127. 3454, 330, Perusque 58, 28 curva à direita, Aron Melim, 1935, controle 183 a torre, 5127. Correto, chame para acionar 3454. Camarada, obrigado. Voo 982, informe velocidade indicada. 250, senhor. No 605, chame Centro Recife, 1-3325-288. É, para um gol no 605? Erro, um gol no 605, deverá chamar o Centro Recife, 1-3325, alterno 288. 3325-288. Whisky Golf Oscar, chame Centro Recife, frequências 1-2685, alterno 2545. Ingressar na Índia e por seguir portão 2-6726. Chamará o solo 219. Solo Salvador, web 6726 livrou. Canal Alfa para ingresso na Índia. Autorizado ingresso na Índia, observe o pushback do Oceanair e ingresso no 2. Então, ingresso na Índia e prossegue para o 2, web 6726. Correto. Janer 6311, estacionado com 93 POB, autonomia 4 horas e 12, alterna Galeão. O Janer 6311, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118 decimal 30. Índia, Alfa, Golf, ponto de espera 118.30, da 286311. Já visou com a pista? Revisou. 283. 283, boa. Oi, Salvador, tá 3602. Tá passando o Serra Vitor 364. Controle o trip 5494, tá no dial de descida. 5494, autorizado a descida até o 050. Até o 050, 5494. Ajuste no 0 no 4014. Guardando, tá 3602. solo 6311. Nuno, prossiga. Beleza, é apenas a título de confirmação, é que no Notam estava a Golf fechada, é, confirme, já está liberada então? O táxi está liberado aí até o ponto de espera da 28, não há nenhum impedimento aí na Alfa, toda a extensão da Alfa. É, não, o Notam é da Golf. Da Golf, confirmando? Afirmativo. Não há nenhum impedimento, pode prosseguir. Muito grato. Nada. 2500-04, porta 363, gol 92. Solo aos 4-5, libera a próxima à esquerda, chama o solo no 21-19. Livrão 219. Uno 982, visual com a pista. Metou em 118-3, gol 982. 3-4-5-4, puxa estacionamento, posição 6. 3602, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 8, 3602. Portão 3602. Torre Salvador, bom dia, gol 1982, está 3 milhas do CMT 364, baixado, travado. Alfa Juliette para o 08, mas já está pronto já. Já foi solicitado todo o serviço de apoio médico para o CAN 3602. Ok, obrigado. A outra aeronave que chamou o solo foi o Mike Eco Delta, confirmando. Mike Eco Delta, aguarde coordenação, o altímetro é 1014. E confirme o setor que irá voar do aeródromo. Eu tenho aqui voo local, confirme o setor do voo local. Checo Delta, por gentileza, verifique o seu rádio. A sua transmissão está muito ruim. Está muito distorcida a sua transmissão. Verifique o seu equipamento e se possível, use equipamento 2 para comunicação com o solo. Agora melhorou um pouco. Confirme o setor que o senhor irá voar. Esse setor uísque, então, está autorizado aí o... Qual é o seu pátio? 4 ou 5? Gente, manobra de solo no pátio 4, autorizado. Aguarde a coordenação com o controle Salvador, Márcia.